Saudações, amigos do Junta 7. Tô começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante nação brasileira. Yeah! Estamos na área! Estamos na área e estamos na área com um podcast extra sobre Vingadores Guerra Infinita. A gente teve o nosso podcast especulativo sobre como será o filme evento da Marvel. E esse podcast só tem spoiler nesse programa. Então, se você ainda não assistiu Vingadores Guerra Infinita, corre desse episódio. Ouve o nosso 90 ao da semana passada, que não tem spoiler nenhum. Esse vai ter spoiler de Guerra Infinita. Então, cuidado, rapaz. Eu sou o Lucas Cabreiro e eu tô aqui com ele, Matheus Botura. Como vai? Tá se recuperando do baque de Guerra Infinita? Eu tô tentando, mas ainda não. E você, João Vitor Ribeiro, como vai? Tá bem? Tá tudo nos trinco ou tá no chão igual a Gamora? Não, já tô bem, mas na boa agora. Meio cedo essa piadinha da Gamora, né? Não foi. Tchussum. Mas enfim, esse é um podcast extra, como você pode perceber, porque essa não é uma semana comum do JuntaCast, mas convenhamos, Vingadores Guerra Infinita abalou nossas estruturas, a gente precisa falar mais sobre ele. Eu acredito que daqui a 2 meses a gente ainda vai estar precisando falar sobre esse filme, mas tudo bem. E se você quer ver o Junta 7 continuar crescendo e se tornar algo infinito, participe da nossa campanha dos Badlin. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1 por mês e em troca receber recompensas espetaculares. Como um grupo no WhatsApp e Facebook só com os padrinhos e os colaboradores do Junta 7, além, é claro, de ter a oportunidade de participar de um dos nossos podcasts. Essa semana a gente agradece bastante o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a eles. E seja um padrinho, Jotinha, você também. Acesse padrinho.com.br e contribua. E se você não puder contribuir de forma financeira, porque a gente sabe que não tá fácil pra ninguém, muito menos pra Gamora, ajuda compartilhando o nosso conteúdo, sabe? Se você viu alguma coisa que você gostou aqui no Junta 7, mostra pra um amigo, indica a nossa página, nosso Twitter, até mesmo os nossos podcasts, que isso dá uma baita ajuda pra gente. Quanto mais gente conhece o nosso trabalho, mais trabalho a gente desenvolve e assim todo mundo sai ganhando. O mote do nosso podcast anterior foi a gente dar as nossas apostas sobre o que aconteceria o filme, a gente montando o filme de acordo com o que a gente viu de material de divulgação, de pôster, de trailer, de comercial, de entrevista. Eu fiquei muito na expectativa em saber se a gente acertou ou não nas nossas apostas. João, vamos, me ajuda aí, Matheus também, ajuda a gente aí. O que, que a gente acertou do que a gente previu que iria acontecer no filme, que realmente aconteceu? A gente já começou acertando no filme que já nas primeiras cenas aconteceu uma coisa que o João tinha levantado a bola, que no caso seriam as mortes tanto do Loki quanto do Randall, e Vingadores já começou de uma forma muito intensa, sabe? O filme começou depois do fim de Thor Ragnarok, quando o Thanos atacou a nave da galera de Asgard, e eles tentaram reagir, inclusive, com o Hulk, mas não foram pares. Então, o filme ele começou de uma velocidade tão grande que foi meio que eles falando, ó, se prepara que isso aqui é só o começo. Mas já acertamos alguma coisa. Uhum. Uma coisa que também que a gente meio que acertou foi do Hulk ir pra Terra e acabar se encontrando com o Doutor Estranho pra avisar sobre o Thanos. Até que tem aquela primeira parte de Nova York. Tá certo que a gente meio que acertou que eu falei que ele ia ir pra Terra junto com Guardiões da Galáxia, que não foi o que aconteceu. Mas é um meio certo. Seria um meio certo ou nem tanto? Eu falei que ele ia sozinho. Você acertou. Eu acho que nem tanto, porque aparece no trailer, isso não aparece? Parece, mas as circunstâncias que fizeram ele até a Terra em si. Ah, tá, isso sim. Mas foi bem. A gente acertou também que o Thanos. Assim, a gente acertou em partes que o Thanos ia terminar o filme com a manopla quase cheia. Ele terminou o filme com tudo. Mas a gente tinha falado aí. Eu não lembro se foi só eu, mas cheguei a citar aqui um TA5 e eu só deixei a joia da alma pra Capitã Marvel. Eu falei também. Aí, sim, sim. Só que acabou que afinal foi apresentado aí mesmo, em Guerra Infinita, e ainda teve o Caveira Vermelha pra surpresa de todo mundo no cinema, cara. Eu tava naquilo de que ele ia ficar devendo a Joia da Alma também pro próximo filme. Eu não esperava isso. Tá certo que eu tava com aquela minha teoria louca e vibes Dinastia M, da feiticeira criar uma outra realidade quando o Thanos ganhar e tal. E o Visão morrer. Então eu fui o mais fora da curva com relação a como estariam as joias do infinito no fim do filme. Mas uma coisa que eu acertei foi aquela side quest do Thor pra ir forjar a alma. alma não, a arma. Também aquela ida do Guardiões até pra ir buscar a joia da realidade lá com o colecionador. Foi meio que duas coisas que a gente previu e que deu certo. Sim, isso daí também. A gente acertou um pouco nas mortes também, eu acho. Ok, que foi bem mais brutal o filme. O que acabou compensando o que eu disse no podcast. Deu me surpreender mesmo com aquilo tudo. E foi bem interessante. Eu acho que nessa parte também foi um... A gente esperava já que ia ter umas mortes, mas a gente não contava com... Doutor Estranho, por exemplo, a gente chegou a falar que ia morrer. O Homem-Aranha e o Pantera que a gente não tinha posto na roleta, né? Só isso. É, então tá certo que o do Doutor Estranho, o Homem-Aranha, o Pantera, não é bem a morte. Eu não acredito na morte deles, talvez aí, tipo, é mais o cliffhanger para o próximo filme, o que aconteceu com eles, eles não estão mortos. Isso é uma certeza que eu tenho. Não vão matar logo os novatos. A gente chegou a apostar no Loki ou na Gamora, e eu apostava na Nebula. O João falou do Loki. A Gamora foi uma surpresa. Eu acho que em parte foi descuido nosso, porque... Por ser o Thanos, poderia ter alguma coisa envolvendo a Gamora. Eu acreditaria que seria mais a Nebulosa morrer. Eu não apostaria na Gamora, de verdade. Eu também. É, porque ela, a Nebula é uma personagem bem... que não faz falta, bem... É assim, a questão, ó... É o que eu escrevi no último texto que eu fiz pro Junta 7 a respeito de Vingadores 4. A galera tá falando, os roteiristas de Vingadores 4... disseram que eles não vão desfazer o que foi feito. Ou seja, as mortes, que é melhor a gente aceitar isso logo, que daí a gente já passa pro novo estado do luto e tal. Só que eu acho muito difícil isso ser verdade. E se isso não for verdade, eles vão trabalhar com multiverso ou com realidade alternativa. O que, pra mim, eu acho uma besteira. Porque se a gente lê ali o Desafio Infinito, depois Guerra Infinita e Cruzada Infinita, você vê que toda essa trilogia do Thanos... Ele acaba matando os heróis, sim. Porém, depois, a Nebula, que na HQ é neta do Thanos, ela tira a manopla dele e desfaz tudo o que aconteceu. Daí os heróis voltam a viver, etc, coisa e tal. Então, eu acho que eles quererem jogar... Tudo bem que a Marvel pode estar mentindo, né? A gente sabe que a Marvel já mentiu em várias circunstâncias. Mas matar de verdade Homem-Aranha, Doutor Estranho, Pantera e todos os Guardiões, praticamente, é forçado, vai. É muito forçado. Eu acho que nos primeiros 40 minutos do próximo Vingadores, eles já resolvem grande parte desse paradeiro de onde estão essas pessoas aí. Onde está essa galera que virou pozinho. Certeza que eles vão fazer isso. Não dá pra deixar passar esse pessoal aí. Os atores, o elenco, a galera que desapareceu é muito forte. Tipo, tanto como personagem, quanto a figura do ator em si. Tipo, principalmente o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate, que são personagens muito fortes dos quadrinhos e atores... muito carismáticos. Seria um tiro no pé eles apagar isso daí. Sim, falando até como negócio mesmo, né? Que é tipo, você pegar o tanto que fez em bilheteria, Doutor Estranho, Pantera Negra e o Homem-Aranha, você simplesmente matar assim do nada, é você jogar rios e rios de dinheiro fora. Sabe, é lógico que, assim, são dois lados. Lógico que causa um impacto você matar meio mundo literalmente no filme. Pensando no negócio, vai valer a pena causar todo esse choque? Tipo, não seria melhor você encontrar uma maneira de consertar, entre aspas, as coisas, de tentar fazer isso de uma forma tão épica quanto seriam as mortes? Tipo, história em quadrinho tem muito viés para isso. Agora tem que ver como que eles vão trabalhar e se eles vão saber trabalhar isso. Já entrando na parte da gente dar opinião sobre o filme, eu acho que Vingadores Guerra Infinita é um filme de riscos calculados e males necessários. Eles poderiam muito bem pular o tubarão nesse filme, tomar uma decisão errada e fazer o MCU decair em qualidade totalmente. Porque, por exemplo, a opção por matar de vez todo mundo, toda essa galera que aparenta estar morta no filme, se eles matar, o que vai ter de gente muito tão puta, mas tão puta com a Marvel que não vai nem chegar a consumir de novo os filmes dele, eles vão perder muito dinheiro se eles fizerem isso. Que a galera não vai querer voltar. Eu falo que é um risco calculado porque, apesar da morte do Visão, que não morreu necessariamente, eu ainda acho que é capaz dele voltar. Mas da Gamora e do Loki são mortes que a gente... sofre, mas que não necessariamente a gente vai perder com a morte deles. Porque Loki já deu o que tinha que dar. A Gamora também. Eu acho que a Gamora ainda é um pouco mais nova, é um pouco mais fresco na nossa memória. A gente tá conhecendo muita coisa dessa personagem ainda. Mas é ok, o universo da Marvel não vai perder tanto com o sumiço deles, com a morte deles. Daí o motivo de eu falar disso são riscos calculados. É um risco matar um personagem grande, lógico que é, mas foi extremamente bem calculado. E quando eu digo mal necessário, é porque eu tava vendo um vídeo do Screen Junkies esses dias e eles falaram que Guerra Infinita, como um filme por si só, um filme separado, que é só ele que deveria se sustentar apenas nele mesmo, ele soa incompleto, porque ele já começa da metade e termina numa outra metade. Ele não é uma estrutura comum de filme. Se a gente parar pra pensar, se a gente pegar todos os outros filmes do MCU, se a gente pegar todos os outros Vingadores, ele não tem a mesma estrutura. Isso causa estranheza, mas como eu falei, é um filme de males necessários, porque tinha que ser feito isso. É um filme que pedia pra ser feito dessa maneira, de ter uma estrutura totalmente diferente e fora do comum. De não ter um começo e não ter um fim, de ser apenas um miolo. Funciona bem, né, funciona. Cara? Eu vi muita gente reclamando que o filme, ele não apresentou os personagens, ou que não deu muito destaque pra eles. Só que a questão é que nem tinha como fazer isso também. Guerra Infinita foi mais um foco no Thanos e nos acontecimentos que vão se derivar depois do que aconteceu nesse filme. Então você guardar tempo de tela pra desenvolver Capitão América como nômade, pra desenvolver como Tony Stark, como perturbado, qualquer outro personagem, aquilo lá não funcionaria num filme tão grande quanto esse. Então eu acho que Vingadores foi super bem desenvolvido e que, cara, os russos têm uma direção muito boa. Eles sabem compreender. E quando a gente entrar nas críticas, tem pontos negativos sim, mas do geral, a forma que eles conseguem te prender na trama é muito boa. Mas é tipo, eu penso que se fosse pra apresentar todo mundo, ia soar muito didático, ia soar muito maçante, de reintroduzir todos esses personagens. A gente tem alguns momentos do filme que são de exposição. Quando a Gamora explica pra galera quem é o Thanos, quando o Thor explica pro Guardiões o que aconteceu com a nave dele, quando o pessoal explica pro Hulk, pro Bruce Banner, em que posição que tá os Vingadores agora, que eles se separaram e tudo mais, é a exposição, é a atualização que o pessoal precisava. Você pode ver que Sim. Até tem a menção do Homem-Formiga e do Gavião Arqueiro no filme. Conversei isso com o Armindo, que já participou aqui do podcast. Quem reclamou de uma falta da introdução dos personagens é alguém que caiu totalmente de paraquedas dentro do cinema. Porque, pô, são 10 anos e 18 filmes introdutórios pra gente chegar nesse momento. Se você realmente sentiu tanta falta, você senta na sua sofá, liga seu DVD e assiste 18 filmes seguintes. Que esse momento, quem precisava ter sido apresentado de verdade pro público é o Thanos. E eles fizeram isso. Uhum. Assim, eu sempre critiquei muito aquilo da gente ter que acompanhar uma coisa, ser obrigado a assistir um Homem de Ferro, que é um personagem que eu particularmente não gosto, pra poder entender um Homem-Formiga. Não gosto dessa ideia de eu ser obrigado a assistir um filme pra poder entender o outro. Mas Vingadores é um filme que pede esse tipo de investimento. Esse Guerra Infinita, ele pede esse tipo de investimento. Então, eu reclamar de que ele falta introdução, de que ele falta arcos narrativos de cada um dos seus mais de 40 personagens, é muita incoerência da minha parte. É muito incoerente. Porque eu tô indo assistir um filme, eu tô indo acompanhar um filme que já tá na cara que você precisa ter esse investimento. Então, quem cai de paraquedas, desculpa, mas você fez errado, você tá sendo burro. Porque você realmente precisa ter essa base dos filmes antes. Lógico, você não precisa assistir todos os filmes. Eu não assisti todos os filmes. Na verdade, faz tempo que eu não vejo um filme da Marvel. O último que eu vi foi o Doutor Estranho. Não vi Guardiões 2, não vi o Ragnarok, não vi Homem-Formiga. Não vi nem Homem de Ferro 3 direito. Esse fez bem. É. O Pantera Negra também não vi. Realmente o 3 não agrega em nada. É. Só agrega pra aquela cena da Pepper com o Tony falando que ela não gosta dele estar com o negócio no peito. Pra mim, é triste fazer isso com a personagem. Porque, tipo, quando mostra essa cena da Pepper falando pra ela, ah, eu não tô com você porque você tem isso, você fica tipo, mano, olha tanto de coisa que acontece no mundo e você não quer que um dos caras mais procurados tenha algum tipo de defesa. Eu acho que nesse ponto, a maneira que dirigem a personagem da Pepper é muito fraco. É porque eles estavam querendo dar um pouco mais de sustância pro Tony Stark nesse primeiro filme. Eu percebi que teve muito foco no Tony Stark nesse primeiro filme. E talvez vai ter um foco maior no Capitão no segundo. Você consegue ver que tem um arco dentro da história do Stark nesse Guerra Infinita. Tanto que ele fala pro Doutor Estranho que ele tá com Thanos na cabeça há 6, 5 anos, não lembro agora. Então você vê aí que é exatamente o momento, né? É agora que realmente vai. Aquele pesadelo que aconteceu com ele vai ser agora que vai se concretizar. Mas só uma coisa, você tava falando a respeito de não gostar muito de ter que assistir um filme para entender o outro. Os filmes não são tão codependentes um do outro, até. Ajuda para ver contexto. E eu acho que isso mais ou menos é um até um contexto de HQ, se for ver. Porque na HQ, se você pegar, vamos supor, você, nossa, cair em O Cerco. Você começa a ler O Cerco, você fica, nossa, por que o Norman Osborn é o Homem de Ferro? Por que o Homem de Ferro tá em coma? O que tá acontecendo aqui? Por que que os Vingadores agora não existem mais? Por que que é uma coisa tão obscura? Então meio que você tem que ter um background dos arcos que você vem lendo antes. E isso é meio que adaptável para as telas. Então, eu não acho legal quando é totalmente dependente, mas ter um pouco de correlação é importante. É, no caso de Guerra Infinita, eu percebo que ele é um filme que é um... Ele, de todos os que eu já vi da Marvel, ele é o que mais depende dos outros filmes. Mas ele ainda assim não se torna uma experiência intragável se você não assistiu eles. É que assim, eu tô bem no meio termo entre alguém que conhece, por ter as referências de já ter lido quadrinhos, por conhecer esse universo, e entre quem não conhece, porque eu não acompanho tão de perto assim o MCU. Então eu tô bem no meio termo. Mas agora, o espectador casual, que não entende nada disso, cara, esse filme não é pra você. E relaxa, e eu não tô falando que as pessoas não deveriam ir assistir o filme, porque, desculpa, mas se você não assistiu o filme, eles ainda vão fazer 400 bilhões de dólares por aí que já estão fazendo. Matheus, o que, que você pensa disso? Ideia dessa correlação entre os filmes, até porque você é um outro meio termo, porque você não tem tanta referência dos quadrinhos, mas você tem a referência do cinema. O que, que você pensa disso daí? Guerra Infinita ser esse filme que depende bastante das produções anteriores e se você concorda disso que eu falei, dele ser um miolo de uma história e não ter uma estrutura muito comum dos filmes que a gente está acostumado a acompanhar. Assim, não me incomoda ele ser um filme que depende dos outros, porque todo esse arco, como eu falei, ele vem sendo construído há muito tempo. Então, para você chegar no ápice do negócio, pelo menos no começo do ápice do negócio, já que o filme ele vai ter uma segunda parte do ano que vem, é bacana você conhecer do que tá acontecendo, sabe? Do porquê que o Tony Stark não quer ligar pro Capitão América, da onde que o Thor tava, da onde que o Hulk tava. Então, eu, falando por mim, eu não sinto um incômodo em relação a isso. Se foi um mal necessário, talvez, sabe? Pela grandiosidade do filme, eu acho que foi uma maneira bacana como ele foi desenvolvido no cinema. Então, não sei, eu gostei do que foi passado, assim, em questão de história e narrativa. Vamos falar da parte ruim? Porque o João falou que tem críticas a ele. Diga, João. Vamos. Comédia, né? É. A gente nem precisa falar muito. Infelizmente, a Marvel tem filmes que ela gosta de abusar um pouco no sentido de humor que ela põe. E isso é negativo. Por exemplo, a gente tem a cena do Drax comendo aquele biscoitinho quando a Gamorra tá tendo uma conversa com o Peter. Tipo, você nota ali que ela sabe da Joia da Alma. Só por quando o Thor fala disso, você já sabe. Você sabe que ela tá se remetendo a isso. E tem aquele alívio cômico. E eu acho que isso que foi um dos principais problemas de Guerra Infinita. Que você tá num tipo de linha de tensão. E do nada você tem um corta, que é exatamente o momento de comédia. Isso é totalmente desnecessário do meu ponto de vista. Não é um filme de comédia que você tá assistindo. A comédia ela é interessante quando ela sabe ser posta ali naquele momento sem ficar estranho. Por exemplo, Homem-Aranha falando pra Mantis não pôr ovos nele. Aquilo é super engraçado, porque faz parte do momento, você vê que é uma referência à cultura pop. Você não até mesmo as cenas com a capa do Doutor Estranho não ficou exagerada, quando o Tony tá segurando no caldeirão e a capa bate nele. O Hulk eu também achei um pouco exagerado. Inclusive, eu não gostei muito da atuação do Mark Hamill nesse filme. Eu gosto muito dele como ator. Isso, desculpa, Luke. Eu não gostei muito da atuação do Mark Ruffalo nesse filme. E olha que eu gosto bastante dele como ator. Naquele momento que ele chega pro Tony e ele fala que o Thanos tá vindo, eu não sei, eu senti muito forçado. Não foi uma coisa como se soasse natural. E aquele abraço, eu não sei. Pra mim, numa questão de atuação e o que eu já vi o Mark Ruffalo fazer, aquilo pra mim foi bem, tipo, não foi um ponto alto pra ele. Pegando o gancho aí de Mark Ruffalo, que eu acho que o Matheus ia falar, mas as cenas de Hulkbuster, principalmente aquela cena final dele, quando todo mundo já desaparece. Tava bem capenga os efeitos especiais ali. Tava demais. Tava. Porque eu penso que o, no caso do Hulk, do Mark Ruffalo, do Banner, o roteiro que não ajudou, a participação dele e o texto não ajudou muito. Porque ele chega lá, ainda que eu vi tristeza de assistir esse filme dublado, e eu não sei se foi a dublagem ainda. Acho que é tipo a voz do Ben Stiller, dublagem do Ben Stiller. Tava na, na voz do Mark Ruffalo. Não tô lembrado quem que é o cara. Estranha foi Tinguan, que é o colecionador. Eu não tinha percebido que era o Benício Del Toro. Não é uma crítica isso. Mas, tipo, não parecia nada dele. Tava diferente pra mim o personagem, cara. Foi até engraçado. Não, mas eu não consegui gostar do Mark Ruffalo nesse filme, porque, tipo, ele ficou, o Thanos tá vindo, pessoal, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu acho que acabou sendo um problema, porque é muito destoante do que a Marvel construiu, às vezes, no cinema, de ser uma coisa tão real, e aí, de repente, do nada, você pega personagens que estão mais acostumados a lidar com coisas pé no chão, tipo um Capitão América, um Pantera Negra, e saber que eles estão lutando contra alienígena, sabe? É um muito... É um pouco fora do tom. E aí você fica meio... Como assim? Tipo, você vê o Guardiões da Galáxia fazendo isso daí, falando de joias do infinito, falando de manopla, de alienígena, de planetas, até vai. Agora você pega um Homem-Aranha, que até ano passado tava num filme super contido, super urbano, em outro planeta, brigando com um alienígena super porra louca. É muito fora da curva. Então, causa essa estranheza. E eu acho que o personagem do Mark Ruffalo foi o que mais sofreu com isso daí. Porque ele era pra ser o elo de ligação entre a Terra e o espaço e não deu muito certo. Só uma pergunta, o humor no Guardiões da Galáxia volume 2 é no nível que tá em Guerra Infinita? Porque se for eu nem assisto o volume 2. Cara, faz tempo que eu assisti Guardiões 2, eu não sei se o Matheus se lembra. Eu acho que não tanto, cara. Eu juro que eu gostei de Guardiões 2 e eu acho que não tá tão exagerado assim não, cara. Eu acho que às vezes esse que é o problema de ter três diretores fazendo papel em um filme só. Quer dizer, e ainda tem a voz do Kevin Feige. Porque tava os russos, quer dizer, aí já são quatro. Tava o John Favreau e ainda tava o James Gunn. Então cada um tentar dar um tom pros personagens, às vezes até tempo de tela e etc, pra não, vamos dar uma valorizada aqui, vamos compensar um pouco aqui e etc, pode meio que forçar, sabe, essa situação. Mas não, o Guardiões Volume 2 vale a pena assistir, cara. Cada vez que eu penso mais na participação do Guardiões no Guerra Infinita, mais eu desgosto dela. Porque a exceção da Gamora, da Nebula, que é da hora, até do Peter Quill dando o ataque de pelanca quando ele descobre que a Gamora morreu e fazendo eles o Thanos escapar, beleza. Mas os momentos que tratavam de alívio cômico, os momentos que envolviam o Drax e a Mantis naquela briga com o Thanos, quando eles estavam lá em lugar nenhum pra pegar a joia da realidade, foram horríveis. Fora de tom, foram muito mal trabalhados. Eu não consegui gostar da parte do Guardiões nesse filme. Em lugar nenhum, eles nem fazem nada direito. É, eles viram pera e a outra virou um chiclete. Aquele chiclete. Mas aquilo lá é referência aos quadrinhos, sim, cara. Não, eu sei, só que a forma como foi feito. Eu não achei forçado isso, até porque pra mim pareceu normal. Por exemplo, dois foram atacar o Thanos, usou isso, foi um fanservice ali. E sobrou só o Peter e a Gamorra. A Gamorra tava presa e o Peter tava ali naquela situação complicada de... Não, é que eu não ligo do fanservice, eu não ligava disso. O que me incomodava era aqueles diálogos, quando se tratava do Guardiões da Galáxia, que a cada duas frases precisava ter uma piadinha. Que me incomodava tanto. Eu lembro dessa, você falou daquela cena do Drax comendo devagarzinho, que tava o cinema inteiro rindo, e eu, igual um cara muito chato, mais chato do que eu tô me parecendo nesse podcast, de braço cruzado sem dar risada, porque não foi engraçado. Não. Foi muito fora de tom. Eu dei risada. Eu dei risada de constrangido, na verdade. Assim, eu dei risada no primeiro momento. Teve momentos cômicos que eu dei uma risada e eu fiquei pronto. Se tivesse acabado ali, estaria ótimo. Por exemplo, se tivesse naquela hora, o Drax ali ia comer. O Peter e a Gamorra estavam numa conversa séria. Se ele tivesse ficado meio, quanto tempo você tá parado aí? Uma hora. E tipo, eles viram e falam, qual é, cara, e sai andando uma coisa assim. Teria sido bem menos forçado do que ele ficar lá, levantando o snack, até a Mantis chegar pra ele ver que ele não tá invisível. Todas essas coisas. Demorou assim, demais com a piada. Matheus, você quer trazer alguma? Eu acompanho os relatores que realmente o maior ponto negativo do filme é a questão do excesso de humor. É assim, é aquele humor que quando você vê a cena, você dá risada pra caramba. A própria cena do Drax que tá sendo debatida aqui é aquela que eu ri bastante. Só que você, pouco tempo depois, você fala, puta, não tem necessidade de ter colocado isso realmente. Então, acaba sobrecarregando até um pouco além do necessário, sabe? Todo mundo, a gente sabe que a fórmula Marvel tem disso, de ter esse escape humorístico, mas errar a mão nesse filme. Agora eu vou falar como fã mesmo, HQ, etc. Mas, infelizmente, a Marvel ela não usa os personagens dela no potencial que eles podiam. Eu não sei se isso é pra deixar o filme mais na boa, ou se é simplesmente porque não querem utilizar o personagem. Porque naquela cena final de batalha, a gente tem o Doutor Estranho, e é muito bacana aquela sequência de luta dele contra o Thanos. Pelo menos foi uma das minhas cenas favoritas, assim. Quando ele faz até aquela posição de Lotus e fica um monte de braço, depois ele joga os encantamentos e tal. Isso pra mim foi muito bom. Só que ao mesmo tempo você não vê o Doutor Estranho realmente utilizando os poderes dele mesmo. Você não vê o Doutor Estranho poderoso, vamos utilizar esse termo. E é a mesma coisa pra Wanda. A única coisa que a Wanda sabe fazer é ficar mexendo a mão e levantando as coisas e abaixando. Sendo que a gente já viu que a personagem ela é muito mais forte que isso em Era de Ultron, quando Pietro morre. A gente até falou no podcast do Thanos Tá Vindo que eventualmente poderia morrer o Clint, ou como é que chama? O Visão, e ela ia jogar aquela rajada de energia, né? Que a gente viu no teaser. O que acabou nos concretizando, porque muitas coisas que estavam no teaser não eram verdades. O que, inclusive, pra mim também foi muito chato. É, principalmente a questão do Hulk, porque eu tava esperando o Hulk se formar dentro da Hulkbuster. Foi uma cena que eu esperei bastante que acabou não acontecendo. E eles poderiam ter deixado esse merchanzinho aí de fora. Se fosse, poderia ter posto lá em Vingadores 4, então. Que eu tô achando que o Mark Ruffalo vai estar na Hulkbuster. E eu não sei se eu já citei também que eu achei desnecessário esses momentos dele brigando contra o Hulk, começar a se dar tapa, virar, ai Hulk, qual é? O que tá acontecendo? Isso daí pra mim também foi... exagerou um bocadinho. Faz sentido até pra história, pra essa relação do Hulk com o Bruce Banner. Faz muito sentido e tal, do Hulk ele tá com medo do Thanos, ele tá um pouco abalado porque ele perdeu uma batalha no começo do filme. E eu acho legal que tentaram desenvolver o personagem do Banner, que ele não é um dos poucos que não tem filmes próprios, então é legal ver que eles conseguiram dar uma desenvolvida no personagem dele, ao menos nos últimos filmes em que ele participou. Até no Sim. Ragnarok também, eu acredito que deve ter feito bastante coisa, devem ter desenvolvido bastante ele. Tô supondo porque eu não assisti ainda. Se eu estiver falando errado, me corrijo. Então, é bacana, mas, mais uma vez, eu acho que ele foi prejudicado por um roteiro que não conseguiu fazer melhor, sabe? Foi ok, Sim, mas poderia ter sido concordo. Feito melhor. É, e a questão da Ordem Negra? O que vocês acharam dela? Meio que tava lá só por tá. Só pra ter uma Achei cara. Achei mal explorado. Era pra ter tipo, uma cara. Pelo tanto que se falava do Ordem Negra, esperava-se uma coisa muito grande. E realmente, o poder, principalmente do... O principal lá é o Falso de Ébano, né? É assim, sim barra não. Eu acho que o... Não, o Falso Lula, é o que pega o Lula Doutor Molusco. Estranho. Sim. É o Lula Molusco. E tipo, o poder que ele apresentou ali no começo do filme é um poder muito grande. Tipo, o cara mexia a mãozinha e vinha as coisas e prendia os caras. Senhor Miyagi. É, basicamente isso. Só faltou ele mandar o Tony Stark limpar o capô dos carros em Nova York. E tipo, realmente parecia uma coisa muito grande. E os outros também, cada um na sua particularidade, sabe? Tinha a Quase Meia-Noite, que era perita em luta. O outro lá, que enquanto tinha o cajado, era fortão. Daí tinha o cara que era o tanque também. Então, esperava-se bastante... também por ser filhos do Thanos. Mas eles foram derrotados de uma forma tão fácil que acabou sendo um pouco decepcionante, sabe? Tipo, a do Falso de Ébano foi engraçada. Que, novamente, eles utilizaram o recurso de uma referência de um filme antigo dentro do universo da Marvel pra conseguir isso. Aí, a Quase Meia-Noite, na pancadaria, a coisa jogou pra cima, passou um negocinho em cima dela. Então, sabe, realmente, que nem o Lucas falou, estão ali só pra ter uma cara pros pseudo-vilões, porque não impressionaram tanto. Eu acho que o Corvus Glaive, que é o que luta contra o Capitão América, foi mais interessante, pelo menos. É apunhalado depois pelo Visão, né? Isso, exatamente. Ele, pelo menos, eu acho que ele teve mais presença, até mesmo quando mostra... É que, assim, cada personagem é bem diferente entre si. O Corvus e a Meia-Noite, eles são de ataque mesmo. Você vê que o Falso de Ébano já é mais... intelectual, telecinese, e o tanque deles é mais poderoso, mas esse tanque aí não tem lá tanta relevância, tanto que ele perde a luta pro Bruce Banner e já acabou. E eu, em certa parte, achei desperdício ter matado a Ordem Negra logo de primeira. Eu acho que eles poderiam ter perdido, tudo bem, nossa, é a Ordem Negra do Thanos, os caras são bons, eles não perdem, etc. Ok, mas a vida não é tão assim. Eu acho que eles desperdiçaram 4 personagens. Tudo bem que na HQ Infinito são 5. E tem uma... A quinta é Super Overpower. Eu não sei se eventualmente ela pode aparecer no próximo Vingadores. Não precisavam ter jogado logo fora todo o exército, toda a força de elite dele. É, do ponto de vista de roteiro, eu entendo, até porque eles fizeram, principalmente no finalzinho em que morre a próxima, o Corvus e aquele tanque deles, que eu nem lembro qual que é o nome, tipo, que era pra poder dar uma fragmentada maior na batalha final em Wakanda, que foi uma coisa que a gente acertou da batalha final sem Wakanda, e também do Dr. Strange ser capturado e o Homem-Aranha e o Homem de Ferro ir lá tentar salvar ele, que foi algo que a gente acertou também. Eu acho que foi, eles fizeram isso daí, puseram a Ordem Negra e mataram ela logo de cara pra poder dar uma pormenorizada e ter dado função aos personagens na batalha, porque se não tivessem eles, o que, que eles iam fazer naquela batalha lá com os Minions do Thanos entrando em, tentando invadir Wakanda? Meio que não teria, eles só iriam ficar batendo nos bichão lá de 6 patas e acabou. Isso é. Não, é que a regra do, tipo, quando é filme de super equipe, você pode perceber o primeiro Vingadores, até que eles se espalham, aí tem um momentinho em que mostra o Gavião Arqueiro fazendo as coisas dele, aí tem um momento que mostra a Viúva fazendo as coisas dela, pormenorizam pra poder explorar o que esses personagens têm de melhor, porque se colocar tudo junto, fazendo tudo a mesma coisa. Sim, então, isso E eu gostei pra caramba da sequência de luta da Dora, Mirage? Da Okoye, a Michonne. Isso, a Michonne, a Wanda e a Natasha brigando com a próxima. Eu gostei pra caramba de como foi feita a sequência. Acabou de um jeito meio bunda, mas ficou legal. Eu não sei, é triste eles não aproveitarem a Wanda. Eu não sei se não querem dar tanto destaque pra personagem. Assim, tudo bem que se ela falar chega de treta, acaba a treta no minuto, né? Entendedores entenderão, mas... Vontade de ler. Vou ver se eu cato pra ler depois. Dinastia M. Uma hipótese da Wanda, rapidão. Será que eles não exploram tanto esse poder que ela tem nas histórias em quadrinhos? Porque nos filmes ela não sabe o tamanho real do poder dela? Eu acho que a personagem dela tem muito medo, sabe? Você percebe que a personagem da Wanda, ela tem uma insegurança completa, é como se ela fosse realmente uma criança. O que é triste, em partes eu entendo. É que eu também acho que pode teria ser que explorar isso, bastante a parte da família dela. Dinastia M, que é algo que eu vivo repetindo que deveria ser muito legal no cinema, tem muito da família da Wanda. O Magneto, o Pietro, os filhos dela, os filhos que ela tem com... É com o Visão que ela tem os filhos no Dinastia M ou é com o Gavião? Supostamente ela não tem filhos. É. Aquilo lá foi o Mephisto que implantou as crianças lá, que depois ele tira, e daí as crianças desaparecem, por isso que ela tem o surto e dá o arco. Tem uma coisa que eu lembro bastante do Dinastia M, é justamente disso, de ter o Magneto e ter o Pietro. Então eu acho que se fossem explorar mais dos poderes dela, teria que explorar todos esses traumas que ela tem também, que envolveria o Pietro, que envolveria o Magneto. E aí a gente tem problemas contratuais quando se quer trabalhar isso daí. Que o Magneto e o Pietro, o Mercúrio, é dos X-Men. E o Pietro morreu também. Hip. Nem tanto porque o personagem foi meio... meh. O filme, ele acertou a mão em matar vários personagens. Eu acho que isso foi legal de se ver. Não ficou só no seguro. E vai ser muito interessante ver como a Marvel vai resolver isso. Como a gente tava falando antes, eles não vão jogar fora 3 potes de ouro, né? Que é o Pantera Negra, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha. Então tem muita coisinha aí ainda pra ver qual que vai ser a resolução. Eu acho que isso já dá um pouquinho do gancho pro futuro. Dessas das mortes que a gente teve, as mortes morridas mesmo, que eu acredito que não volta mesmo, que é o Loki, depende de como você queira falar, a Gamora e Desculpa aí, americano. O e Heindel. O Visão. Assim. E o Heindel. Qual que vocês assim, vão sentir mais? Eu só quero fazer um adendo aqui. O Visão, por ser um ciborgue, ele vai voltar como Visão 2.0. O que eu até pensei é o seguinte. A Suri, ela consegue pegar dados dele quando ela tá tentando calibrar ali pra retirar a joia. Então, eventualmente, a partir daquelas informações que foi retirada, e mais a inteligência artificial do Stark, e mais o Bruce Banner, e a Suri também, claro, eles vão recriar o Visão. Essa é a minha primeira opinião pro novo Visão, porque é um personagem super interessante ser desenvolvido também, e que não teve muita oportunidade nos cinemas. Eu acho besteira eles desperdiçarem o Visão logo agora. Mas dos que morreram, qual que você vai sentir mais falta? Qual que você não esperava que viesse? Eu não tava esperando da Gamora, né? O Loki eu já esperava. Eu acho que eu gosto muito do personagem dele. A gente vê uma evolução boa nesse personagem. A questão é que, assim, ele vem desde a fase 1 da Marvel. A gente já tá na fase 4. Então, tem personagem que você já tem que começar a se despedir. Não que seja a melhor coisa da vida. Eu acho que foi mais sentido a morte do Loki, em certa parte, por conta de acompanhar, mas num contexto emocional foi a da Gamora. O Heindel foi triste, mas o Heindel é o Heindel, sabe? Então, tipo, é aquele personagem que uma hora mais cedo ou mais tarde morre. O Idris Elba fez um ótimo trabalho nesse personagem, principalmente em Thor Ragnarok, mas faz parte. Fazer o quê? Ah, é. O Loki foi a morte mais inesperada, eu não esperava, mas a Gamora foi a mais sentida. Eu lembro que quando ela morreu, eu fiquei um bom momento do filme parando assim, porra, mataram a Gamora. Caralho, mataram a Gamora, mano. A Gamora não. Tipo, foi assim, eu fui percebendo a gravidade da situação. E foi muito boa até pra trabalhar mais o Thanos. Matheus, das mortes aí, qual que bateu o sentimento? Cara, pelo conjunto da obra, foi o da Gamora mesmo. Sabe, porque, assim, do grupo dos Guardiões, ela é uma das principais, só atrás do Peter. E como ela foi morta, né? Que, tipo, o pai dela matou ela, aí nessa morte trouxe a joia da alma pra ele, coisa que eu não esperava que fosse aparecer nesse filme. E foi um caminho pra ele conseguir mais uma das joias, que foi quando ele conseguiu ela que ele veio pra Terra e atrás das últimas que ele precisava, né? Se não me falha a memória, a Pedra da Alma foi a quarta que ele conseguiu. Quinta? Foi a quarta, aí depois a quinta. A Pedra da Alma foi a quarta. A quinta é o tempo e sexta do Visão. Isso. Da mente. O baque foi muito grande, que nem realmente vocês falaram. O Loki já deu o que tinha que ter dado, sabe? É, ele apareceu em diversos filmes, ele foi o vilão de diversos filmes também. Ele já morreu, só que acabou voltando, até o Thanos fala que dessa vez sem ressuscitamento e... Já deu. O Heindel, que nem o João falou, é o Heindel, não vai fazer falta. O Visão, por ser um Android, é o mais fácil de voltar. Então, não tem como a morte da Gamora não ser a mais doída. E o que o futuro reserva para o Vingadores Parte 4? Capitão Marvel. Vocês esperavam a cena pós-créditos? É, uhum. Que a gente conversou tanto disso na semana passada que, tipo, a gente já tava meio que com o filme montado na cabeça e muita coisa aconteceu. Porque a gente imaginava que ele ia acontecer sem imaginar. O nosso subconsciente dizia, ah, vai acontecer isso. Mas uma coisa que eu achei interessante, até o meu irmão tava comentando comigo, ele falou que leu num artigo do Omelete, que o Dr. Stray, ele falou que ele conseguiu visualizar milhares de possibilidades para esse confronto com o Thanos. E que apenas em uma delas eles ganhariam. E se ele entregar a Joia do Tempo pro Thanos, que era algo que ele jurou que ele não iria fazer, mas no fim ele acabou fazendo, fosse o necessário que ele precisava ter feito para conseguir fazer acontecer essa única possibilidade que restava, que era deles ganharem. É, mas com certeza é isso, cara. Isso daí, sem dúvida, é o... Eu vi uma galera falando, ah, do nada o Estranho mandou a pedra pro Thanos por conta do Stark, mas nada a ver, ele tinha dito isso. Só que essa que é a questão, de 14 milhões de futuros alternativos, o único, se tem uma oportunidade, você acha que ele não vai seguir? A gente não viu lá depois... E, eventualmente, ele não deve ter falado pro Tony como é esse futuro, porque se você diz como é o futuro, a oportunidade de dar errado já começa ali. Então, você pode ver que quando foi a hora, quando ele viu que realmente não tinha mais jeito, ele só sentou e esperou. Ele falou, agora a gente tá indo pro final do jogo. E ficou sereno. Ele não faria isso. A gente já viu o personagem dele, que é um personagem que tenta. Ele nem foi lá barganhar a pedra, cara. Pois é, foi muito fácil, né? Exato. Então, é claro que tem uma... Ele enxergou já o retorno disso tudo. Como agora a questão é, como que a Capitã Marvel vai resolver isso? Essa é a minha pergunta. Como vocês esperam que vão estar encaixadas as peças para o próximo Vingadores? Que jeito que os personagens estarão? Bom, bem que eles vão montar, né? Eu acho o seguinte. Supostamente vai se passar 4 ou 5 anos desde os eventos. A gente até pode ver nas fotos que já saíram, que tem uma galera falando que vai voltar no tempo, vai aparecer a Batalha de Nova York e tal. Então, tipo, essa questão de ter passado tempo é que a gente vê o Tony mais velho. Você pode comparar uma imagem dele em Guerra Infinita e ele em Vingadores 4, você pode ver que ele tá mais grisalho e ele nem tá numa estatura tão física assim de um super-herói. Só que tem outra questão também que estão dizendo que o Barf, que é aquela coisa que restaura memórias, que a gente viu lá em Guerra Civil, quando mostra os pais do Tony, etc., vai estar presente nessa cena. Então tem muita gente supondo que isso daí vai ser o Tony tentando analisar uma outra saída, ataque de Nova York, o que levaria diretamente pro Thanos. E também, por conta do Homem-Formiga tá na cena, tem gente dizendo que envolve o Reino Quântico, e eles voltaram no tempo pra tentar mudar as coisas. O que eu acho que é muito... muito arriscado. Eu acho que seria um retcon muito grande pra Marvel. Ia praticamente anular metade das coisas que aconteceram nos filmes seguintes. Tipo, se vão mudar o passado, incluindo na coisa da Batalha de Nova York, poderia ter a possibilidade de não ter o Tratado de Sokovia, não iria aparecer o Soldado Invernal, a SHIELD não iria cair, o Pietro não iria morrer, muita coisa que aconteceu não iria acontecer. Por isso que eu acho que, tipo, a Batalha de Nova York pode ter esse retorno no tempo, mas eu acho que eles não vão mexer nela. Eles vão voltar pra alguma coisa em si, mas não vão mexer, por exemplo, no desfecho dela, na forma como ela se desenvolve. Porque essa batalha foi o que moldou o universo da Marvel no cinema. Então, se eles mexer, eles vão ter que saber muito bem onde estão mexendo, eles vão cutucar o vespeiro. Eu acredito que não vai acontecer isso daí. Eu concordo com você. Eu acho que apagar tudo é mentir pra gente. Tudo aquilo que a gente viu desconstruir. Eu espero muito que, por exemplo, isso seja uma cena do Barf mesmo, deles tentando analisar como é que foi, o que, que poderia ter melhorado. Com certeza a gente vai ver em Vingadores 4 já o Homem de Ferro e o Capitão América juntos, que depois do que aconteceu, eventualmente isso vai repercutir de uma maneira grande no mundo, então vai ser interessante ver o que aconteceu, como todo mundo tá lidando. E eu até digo um pouco mais para pensar numa questão de universo, porque vai aparecer a Capitã Marvel. Com isso, a gente pode ter a apresentação dos Skrulls, de fato, né, na Terra, o que seria muito interessante para um gancho. Porém, eu não sei se ele já colocaria um grande arco desse, desde Invasão Secreta, após uma coisa tão traumática, vamos dizer assim. Mas eu acho que eles têm que dar um gancho. Eu não sei, eu acho que seria interessante, e eu tô apostando em certa parte em Invasão Skrull. Eu acho que seria super interessante eles pegarem esse elemento. Agora, se vai ser ou não, aí eu não sei. Eu tava até matutando no que você falou. E se na questão desse retorno à Batalha de Nova York, eles possam ter tido algum contato com a Capitã Marvel durante essa batalha? Uma conversa, alguma coisa, tipo ela aparecendo pra avisar sobre o Thanos ou qualquer coisa assim. E aí ter dado alguma merda que eles perderam a memória daí dessa parte que você falou. Como a Bria não apareceu, né? Eu me baseio muita coisa pelos quadrinhos, cara. É, justamente, você tem mais a base dos quadrinhos que eu. Eu não lembro direitinho como termina a Guerra Infinita nas HQs. O Thanos perde, ok, isso daí todo mundo sabe. E volta tudo à normalidade. Mas o arco que vem depois de Guerra Infinita, a maneira que eles podem construir isso depois, obviamente pegando a Capitã Marvel como gancho, que vai ser uma das principais heroínas aí da nova fase, seria colocar elementos que estão presentes na história dela, se tornar cada vez mais constante no universo cinematográfico da Marvel. E isso poderia ser até a porta de entrada para o grupo de super-herói que a gente está ansioso para ver, como Quarteto Fantástico, os X-Men de fato, todos esses elementos. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida. Quando termina o Desafio Infinito, vem Era do Apocalipse com os X-Men, depois vem Massacre, mas tem bastante assim até chegar realmente em algum arco como Invasão Secreta. Mas como a Marvel não segue necessariamente nenhuma linha cronológica das HQs, tem que esperar pra ver o que o Sr. Kevin Feige faz aí, tendo seus 25 anos de Marvel produzidos. Você aposta na dimensão... É a dimensão quântica, né? É o reino quântico. É o reino quântico que tá ali, a galera que virou cinzas? Não, eu aposto que a galera que virou cinzas tá dentro da joia da alma, gente. Porque o reino quântico, em certa parte, ele é algo palpável. Você vai lá, se você diminuir muito, muito, muito, você vai chegar nele. Enquanto a joia do infinito é uma entidade cósmica. E se aquilo é utilizado em determinadas maneiras, é que se dá certo pra virar pó, vamos utilizar esse termo. Então, eu acharia um pouco errado eles utilizarem. Disseram que Homem-Formiga e Vespa tem um papel muito importante para Vingadores 4. E tem muita gente apostando que é exatamente a explicação do reino quântico. Porém, eu discordo exatamente por isso. Eu concordo realmente que poderia ter nesse próximo Homem-Formiga uma explicação maior sobre o reino quântico e eles terem uma conexão maior com o Vingadores. Porque o Homem-Formiga é o único, dentre todos os filmes da Marvel no momento, é o único que tá correndo por fora demais. Ele parece a série de TV da Marvel, que não tem muitas ligações com os filmes. Tirando a participação dele em Guerra Civil e a participação dos personagens... Foi o Falcão que apareceu no Homem-Formiga, né? Sim. Tirando a participação do Falcão no Homem-Formiga, não teve mais nada além disso. Ele precisa... Eu acho que ele é capaz de ter uma maior importância nele no próximo Vingadores. Coisas que eu acredito que vão ter no Vingadores 4. Vão dar um foco para o Steve, já que o... Nesse primeiro foi dado foco ao Tony Stark. Eu acho que vão dar um foco no Steve. E o Steve tentando convencer um Stark abatido e deprimido por ter falhado na sua missão. Que eu acredito que é o que pode acontecer. E o Steve ele vai tentar convencer o Stark a falar... Não, ainda existe uma possibilidade. Talvez ele consiga ter algum contato com o que o Nick Fury fez com a SHIELD. O que, que significa aquele chamado da Capitã Marvel. Justamente pela conexão que o Steve tem com a galera da SHIELD... Por causa da Natasha, do Clint. Ah, uma coisa que a gente disse a respeito do Clint ser o Ronin, pelo menos não apareceu, mas a gente ainda aposta em certa parte nisso. Uma coisa que a gente tava dizendo era a respeito do Clint virar o Ronin nesse filme. Porém, eu tava vendo uma teoria que pode ser até interessante, que ele vira o Ronin exatamente pela família dele ter desaparecido quando o Thanos faz o estralar dos dedos. Então pode ser que eventualmente, pelo menos eu acho, seria até interessante de se imaginar o Clint lutando pela causa exatamente porque ele perdeu a família. Eu também acho que pode acontecer isso daí. Talvez até essa teoria que eu trouxe sobre o Steve acontecer justamente porque o Clint ele vai acabar sendo um pouco fio condutor, talvez até fazendo a mesma função que o Banner nesse primeiro filme. Tipo, ele vai ver que todo mundo desapareceu, que aconteceu alguma coisa. Aí, dentre todo mundo que não sabe o que vai fazer, ele vai conseguir ter acesso aos arquivos da SHIELD pra tentar entender o que é aquele beep no fim do... Pra gente entender o que significa aquele beep na cena pós-créditos. Tá, a gente sabe que é Capitã Marvel, mas vai explicar no filme. Sim. Então, talvez eu acho que o Clint que vai acabar ligando o Steve, a Capitã Marvel e ao Stark. E aí, todo mundo junto pra ir atrás do Thanos e tentar desfazer o que aconteceu. Assim, eu não sei muito bem, porque em certa parte o Clint não conhece a Carol, né? Já tem esse ponto. Então ele meio que faz esse link. Eu não sei como aconteceria. Pode ser que seja, mas eu digo por uma questão de afinidade. Eu já acho meio difícil. Talvez o Coulson poderia ser, porque ele vai aparecer em Capitão Marvel. E eu diria o Nick Fury, né? Mas felizmente o cara tá só o pó agora pra fazer isso. Eu vi uma notícia que os acontecimentos do Vingadores vão afetar Agents of S.H.I.E.L.D. E eu aposto que é possível que apareça o Coulson em algum outro filme em algum momento. Eu acho que seria interessante, cara. Eu gostaria de vê-lo novamente. Meio que o time... Eu não sei se a galera sabe que ele tá vivo. Não, até o momento eles não sabem. Pois é. Eles podem acabar trabalhando isso daí. Clint ter o contato com o Coulson, tentar encontrar a Capitã Marvel, tipo, realmente, a gente até o momento sabe que eles não conhecem a Carol, mas é porque o filme não mostrou. Vai que eles conhecem, sabem disso até há anos e nunca foi necessário explorar isso daí, explorar essa relação. Sim, pode ser também isso. É uma possível. Mas enfim, Matheus, as suas expectativas e o que você acha que pode acontecer nos próximos filmes? Com a falta do conhecimento que eu tenho em relação ao mundo dos quadrinhos e ao que pode acontecer, correndo o risco de parecer repetitivo, mas a resposta vai ser a mesma que eu dei no outro podcast. Eu quero saber como que eles vão construir isso filme a filme. Então, tem personagens que fazem parte do universo, mas que não apareceram em Guerra Infinita, e sendo que esses personagens vão estar em filmes que vão sair nesse meio tempo. Agora, próximo mês, se eu não me engano, sai Homem-Formiga e Vespa. Ano que vem sai o filme da Capitã Marvel. E saber, principalmente no filme do Formiga, como que a linha temporal de Guerra Civil vai afetar isso. Se vai ter uma interferência, se vai ser depois, como que eles vão trabalhar. Tentar, e até o ano que vem vai ter muita teoria, a gente vai tentar se basear a história em quadrinho, em teoria de conspiração, em qualquer coisa que valha. Não tem nenhum filme no segundo semestre da Marvel? Não. Não, nossa, todos acabam agora. Tem o do Deadpool esse mês, só que ele não tá no universo do MCU. E tem o Homem-Formiga. No próximo semestre, acho que filme de herói só da DC, porque tem Aquaman pra sair esse ano. Tem outra coisa, pegando aí do link, a gente até chegou a comentar ontem pelo WhatsApp uma possibilidade do final de Homem-Formiga bater com os eventos de Guerra Infinita, né? Eu tô bem vendo isso. Por exemplo, eles resgatam a Janet do Reino Quântico. Daí tá todo mundo lá, Hank Pym, Hope, Scott, todo mundo feliz, aí some. Já tô vendo isso. E seria até interessante pra dar um link aí pra Guerra Infinita. Pra lembrar que foi escalada a atriz pra fazer a Cassie Lang, né? A filha do Scott. Sim. Minha filha mais velha, que ela também é... Eu não tô lembrando qual que é o nome da personagem dela nos quadrinhos. Mas ela também tem os mesmos poderes. Não, eu sei. Ah, ela é de heroína? Não foi de nome de herói. Estrutura. Estrutura o nome dela? Sim. Estatura, desculpa, estatura. Tá. É, estrutura, ela é uma coluna. Estrutura. Ela fica escorando uma parede. Gótica, Corinthians, Romana. Qual que é aí seu modelo? Não, estatura? O superpoder dela é escorar uma parede. Ela fica parada escorando a parede. Mas enfim, são hipóteses. Eu não vou nem entrar naquela conversa que a gente tava tendo de que a presença da Cassie poderia indicar um Jovens Vingadores. Seria um baita filme legal pra eles fazerem. É meio difícil, né? Difícil. Eu sei que vai ser impossível disso acontecer. Agora. Mas que seria engraçado a Marvel fazendo Titãs antes da DC, vai ser. Pegar essa molecada aí. A gente vai dar uma de Cineclube junto a 7 agora e vamos dar as nossas notas e considerações finais para Guerra Infinita. Matheus. Cara, Guerra Infinita foi um filme que eu fiz um puta rolê pra assistir. É, na cidade que eu moro não tem cinema, então eu fui na cidade da macro região aqui minha pra assistir. O filme começou meia-noite e meia, terminou pra frente de 3 horas, inclusive, sendo que meu ônibus era 5 e meia pra voltar pra casa, 5 e meia da manhã. Só que foi um rolê que valeu muito a pena ter feito, porque o filme, ele foi fantástico. Malemar piscava durante o filme. E foi muito legal de ver as reações da galera no cinema. Quando o Capitão apareceu, o cinema veio abaixo. Quando o Thor apareceu na briga de Wakanda, foi a mesma coisa. Teve a comoção do povo nas mortes, teve a alegria quando tinha que ter, e foi uma coisa que eu nunca tinha vivido até então. O filme tem seus problemas, o excesso de humor, por mais engraçado que seja, acaba pecando bastante nisso. Curiosidade foi instigada pra gente saber como isso vai ser resolvido em maio de 2019. Então, foi um filme fantástico que vale muito um 8,5. Detestei. Não. Tá, peraí, deixa eu refazer. Eu não gostei. Nossa, coração amargado. Eu detestei. É, então, coração ruim. É, mas eu não gostei da parte dos Guardiões. Eu achei muito fora do tom. Apresenta coisas legais, tipo, desenvolve mais a relação do Peter com a Gamora. Desenvolve muito a Gamora e a relação que ela tem com o Thanos. É um motor pra desenvolver o Thanos como vilão, como personagem. A motivação dele, então, é muito interessante. Mas é muito fora do tom. Soma isso ao personagem do Mark Ruffalo, que também tá um pouco fora de sintonia com tudo que tá acontecendo. Justamente ele que era para ser o elo de ligação, ele não consegue fazer isso bem feito. É legal, faz o filme funcionar, mas poderia ter sido feito melhor. Muita gente criticou a participação do Thor no filme, eu gostei pra caramba. Eu achei que ficou legal, funcionou e fez sentido pro personagem. Pra mim, a gente analisando ele como um filme por si só, ele é um filme diferente em estrutura e isso causa estranheza se você tá querendo analisar ele sozinho. Sozinho ele seria um filme 7,5, 8, mas no contexto do universo Marvel ele é um 9. E aí eu vou ficar com o contexto que eu vou dar um 9 pra ele. Acho que é a minha maior nota que eu já dei pra um filme da Marvel. Pois é, agora eu tô sentindo mal com a minha. Mas vai, João. Bem, galera, minha nota também vai ser 9. Eu gostei bastante desse filme. E salva as ressalvas aí do Mark Ruffalo, que não é culpa dele, porque o cara é um puta ator. Compensação tem essas cenas do Thor, como o Lucas comentou também. Aquela cena que o Thor chega em Wakanda é uma coisa sensacional. Eles se aproximaram bastante, assim, com o Thor das HQs, até se for ver. Que é muito legal, é um fanservice do caramba. Todo mundo aplaudiu no cinema. É um filme que eu gostei bastante, como vocês sabem, eu costumo gostar desses filmes, eu gosto bastante. Tirando Homem de Ferro 3, né? Homem de Ferro 3 a gente pode tacar no fogo, mas é isso. Valeu bastante a pena. E agora fica a ansiedade pra ver, né? Vingadores 4. Quer dizer, eu quero saber do título dessa merda antes. É assustador, assustador. Vai chegar lá Vingadores 4, Retorno. É, vai ser assustador. Vingadores 4, Homem de Ferro 3. Não brinca com isso, menino. Bate na boca. Mas é isso. Ah, só pra arredondar, eu vou subir pra 9 também. A nota, assim, a gente fecha num 9 o conjunto Tobey. Eu não quis dar uma nota muito alta pra não parecer que eu sou clubista, mas já que tá todo mundo assim, eu vou expor o meu real sentimento. Eu tenho, vocês sabem, eu já cansei de falar aqui no podcast, eu tenho salvas com a Marvel. Eu acho que Vingadores Guerra Infinita não é um filme perfeito e ele tá sendo estragado a cada dia por mim. É, quer dizer, não por mim, mas a internet tá estragando dia após dia esse filme pra mim. Sai da internet. É, não, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Gente falando que aquela cena lá do Homem-Aranha chorando porque tá virando pó é a cena mais emocionante do MCU. Ah, faça meu favor. Ah, é triste essa cena. Não, é triste, mas não é a melhor cena do mundo. Não, melhor não, mas é triste. O povo faz um escândalo, é a era da hipérbole que a gente vive. Foi o que eu falei no WhatsApp, a galera achar que isso daí é a melhor cena do MCU, só fala como o MCU só tem cena bunda, porque é só um tequinho acima, assim, uma atuação melhorzinha que já vira melhor. Quer dizer, também que achei exagerado, falando então, que é melhor. O Tom Holland é bom pra caramba? O cara é muito bom ator, o Robert Downey Jr. também entrega, mas não é a melhor cena do mundo, e eu acho que de todos os filmes do MCU, o Guerra Infinita não é o melhor. Mas ele tá numa boa posição. Entra nos 10 primeiros? Entra. Até entra nos 10 primeiros. No top 5, talvez não. O que vocês acham aí? Ele entraria nos 10 primeiros? Top 5? Ah, no top... Pra mim, top 5. Sim, com certeza. Eu acho que assim... Talvez no top 5 em quinto lugar, mas... Qual tá em primeiro? Em primeiro, Soldado Invernal. Batman, Cavaleiro das Trevas. Não, Soldado Invernal é... Eu acho que de Vingadores esse é o melhor. Vingadores. Assim, eu tenho muita dificuldade em falar que é melhor do que Vingadores 1, porque Vingadores 1 ali é o começo, meio que a origem, etc. Mas... É que Vingadores 1 é tipo o primeiro X-Men, aquele X-Men de 2000 do Bryan Singer, que é cafona, mas é bom, porque aquele uniforme do Capitão América não tem outra definição melhor do que cafona, né? Mas tá aí, Belo Doom 9 não vai pro ranking no Cineclube, tá, pessoal? Mas é isso, a gente já falou bastante sobre Vingadores Guerra Infinita. Deixa aí seus comentários, o que você achou do filme, qual seria a sua nota, você concorda com as nossas opiniões, acha que o humor dos Guardiões foi um pouco fora do tom. A gente vai gostar de ler seus comentários. Sejam civilizados, é claro. Também deixem as suas expectativas para os próximos filmes da Marvel. Manda nos comentários ou então para o e-mail juntacast@gmail.com. Acompanhe, lógico, os nossos podcasts pelo iTunes, vai lá das 5 estrelinhas, comenta, fala que a gente é sensacional. Também acompanha a gente pelo feed, pelo SoundCloud e pelos agregadores de podcast, o Podflix e o Tuner. A gente tem podcast toda semana, numa semana o Cineclube e na outra semana o JuntaCast. Como a gente mudou um pouco a ordem, o podcast da próxima semana é um Cineclube. Então, semana que vem a gente tem o Cineclube sobre John Wick, De Volta ao Jogo, e Pulp Fiction, Tempo de Violência. Já tá gravado e, ó, ficou sensacional. Acompanhe o blog juntas7.com.br, a gente tem diversos textos sobre o MCU lá, sobre os filmes da Marvel. Além, é claro, das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. É isso, muito obrigado. João, sempre uma honra. A honra é sempre minha, é muito bom falar sobre Vingadores e ver que o Junta 7 é tão bom que a gente acertou 3/5 do filme. Isso que é blog, jornalismo, nerdismo de qualidade. Falo com tranquilidade. E quem discordar vai entrar na porrada. Exatamente, Rogerinho. Só magia top. E temos também, Matheus, muito obrigado por você ser sempre o profissional de uma competência incrível. Opa, eu que agradeço. Quem ainda não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, vá ao cinema, porque vai valer muito a pena. E até a próxima. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Eu sou o Lucas Cabreiro, que a força esteja com vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E vem que vem, Capitão Marvel. Tchau, tchau. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Virei pó. Thanos na área. Cheguei, cheguei chegando, avançando a zorra toda. Nananana, quero mais é que se exploda. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Podemos ir. Ah, ainda bem que tava gravando isso.